No dia 19 de março, a Google anunciou no seu novo serviço o Google Stadia, essa plataforma onde você pode jogar qualquer título, mesmo aqueles mais graficamente pesados, onde apenas um computador com hardware de ponta seria capaz de rodar. Esse basicamente é um resumo bem pouco do que seria o Stadia. Não, não, você não fala aí assim. Não, é, você não fala aí. Você fala, é uma magia, é mágica, é isso. Porque você jogar, por exemplo, vai, Rainbow Six, numa, no, nesse computador que eu tenho aqui em casa, que é um 2 GB de RAM DDR2, com 360 de HD, meu amigo, e um Core 2 Duo, mano, vai ser incrível, isso não é magia, isso não é um tecnologia. Mas você já faz isso, você assiste vídeos altamente produzidos aí, vídeo Vingadores. É isso, é o notebook roda de boas, né? Por quê? Não, mas eu não tô falando do meu notebook, falando aqui do PCzinho velho que eu tenho aqui. Então, não, Nele. PCzinho, é streaming, faz todo sentido. Mas você interage com o vídeo? Você dá ações? Ah, não, calma, calma, calma, calma. Você tá colocando muito hype nessa coisa da interação. Isso é muito básico, dá pra fazer wireless aí, aqui com seu mouse, teclado ou com controle no Xbox. É algo que precisa de muito pouco input. Eu acho que a Google foi. Na verdade, ela não foi inteligente para ser a primeira a fazer isso, né? A Microsoft ia fazer, certeza. Porque ela também não foi a primeira a fazer É, isso. não foi. Já, né? Então, é interessante isso. Existem já outras. É, não é tão, não é boa, mas isso já existe, né? Já existe, mas é interessante porque eu não sei se é porque é Google, né? A mesma coisa, vai sair um novo iPhone. Todo mundo inteiro fica sabendo na hora. Aí eu não sei se foi a mesma coisa porque foi Google que fez, né? Aí tipo, o hype foi lá em cima porque, cara, a Microsoft já tinha feito. Quem mais? Você sabe? De cabeça eu só sei da Microsoft, que ela já tinha ideias e tal. Eu também, só sei da Microsoft, eu acho que a Nvidia, né? Que é a Nvidia, e a Sony, não sei se a Sony tem alguma coisa, mas eu sei que a Nvidia tinha um projeto aí de você alugar seu PC para outra pessoa jogar, mas eu não sei como é que tá esse projeto. Certeza morreu. Muito louco. Você alugar seu PC, tá ligado? Aí, daqui a, no futuro próximo, as pessoas vão estar vivendo disso, entendeu? A pessoa compra 5 PCs, top, e vive de aluguel. Muito louco. Servidor caseiro. Mas então, Nero, já que você já fez um post e você está por dentro, como é que funciona a tecnologia do Stadia? Cara, vamos lá. A gente fala o quê? Da maneira mais técnica ou da maneira mais simples? É meio termo, mais gostoso. Então, vamos lá, do jeito gostoso que eu gosto de falar. Cara, basicamente, você vai pagar. Tipo, você vai pagar um Spotify, né? Eu acho que todo mundo sabe já como funciona, mas vamos do começo, que é pra coisa fluir direito aqui. Mas você vai pagar, tipo, uma assinatura que nem você tem no seu Spotify, enfim, Netflix, e você vai poder jogar qualquer título, claro, que esteja disponível na biblioteca da Google, que a gente ainda não tem muitas informações. Se não, se tiver, o Ítalo vai me dar uma canelada daqui a pouco. É, qualquer título que tenha na biblioteca da Google e vocês em qualquer computador. Tipo, você vai poder jogar em streaming, da mesma forma como a gente falou no início, da mesma forma que você assiste um filme, uma série na Netflix em streaming, é a mesma coisa, só que você vai jogar em streaming. Você vai poder pegar aquele seu Assassin's Creed Odyssey e jogar até no seu telefone, porque não é um, não vai, o seu, porque o jogo ele não vai estar sendo renderizado na sua máquina, ele vai estar sendo renderizado nos servidores da Google e você apenas vai controlar daqui, então vai possibilitar você jogar no smartphone, num PC da Xuxa que você tem aí há 5 anos, já passou de geração em geração até, você vai poder jogar no tablet, enfim, qualquer dispositivo, e essa é a magia da coisa. É você poder fazer isso e ainda, senhoras e senhores, em resolução 4K. Nossa, aí Que é sim. isso, hein? Se você tiver uma internet decente para isso, né? Não, na verdade não, cara. O plano básico hoje em dia da net, para quem não mora em área de risco, né? É o quê? É uns 80, 70? Que não morre em área de risco, velho. É, não, é porque eu considero assim, se a internet não chega na sua casa, muito provavelmente ou você mora no interior ou você mora em uma área de risco onde a companhia não vê lucratividade na sua área, porque a galera não vai estar tá Putz, querido, usando, né? você acabou de desvalorizar os bairros de milhões de pessoas. É, infelizmente. Enfim. É, mas assim, né? Se conseguir um plano básico aí, qualquer 70, R$ 60, é claro, tem gente que mora assim, não em uns bairros meio porcos, né? Que eu já morei, fazer o quê? Mas a internet desses bairros, assim, os caras, eu não sei que macumba que eles fazem, claro, cai todo domingo, a velocidade nem sempre é. Cai todo A domingo. velocidade é Davi sabe bem do que eu tô falando. Sábado e domingo, basicamente, você não tem internet em casa, mas tudo bem, porque, obviamente, todo bairro tem em casa usando a mesma internet que você, e o cara provavelmente deve ter um limite lá ínfimo, e aí todo mundo usando, né? Lota o limite que ele tem e já era. Mas assim, é uma internet barata, se paga, se não me engano, acho que o Davi paga R$ 50 por uns 15 megas. É relativamente barato. A NET faz melhor, obviamente. A Vivo faz melhor. Se você morar em uma área onde é possível contratar uma internet dessas, vale mais a pena. Você vai poder usufruir melhor, né? Mas assim, uma internet 5 megas, você já vai. Espera aí, peraí, Oi. só um adendo. Vivo paga nós, Net paga nós. Não, é porque Propaganda aqui tá massa. Não, eu acho muito interessante, porque assim, eu vejo os podcasts falando assim, né? Podcast, canal no YouTube dos caras falando. Aí eles falam, tá, tal marca, tal não sei o quê, tal não sei o quê. Eu fico muito achando, cara, isso daqui é Globo ou o quê? Todo mundo que tá ouvindo esse bendito podcast sabe de qual marca ele tá falando, sabe exatamente o que é que ele tá falando. Só o cara só não falou o nome. Eu sempre achei isso interessante na TV, cara. É tudo bem. A gente, o Edcast é um podcast sem fins Sem lucrativos. peso, Depois a gente tá, a fala. gente vai colocar um pi. Toda vez que a gente coloca falar uma marca, vai colocar um paga nós. Paga nós, é Pronto. muito bom. Então, assim, se mesmo que você não tenha uma internet dessa, sei lá, digamos que você tem um plano aí do paga nós de 10 GB mobile 4G, você vai poder jogar o Seja basicamente de graça, né? Porque você vai conseguir jogar em 720p, caso você tenha um notebook da Xuxa. Ou um computador da Xuxa, que não tem um monitor nem sequer em Full HD. Olhe pelo lado bom, isso é bom para você. Você vai conseguir jogar com 5 mega e de graça. Gente, ele fala com essa moral toda, mas o computador que ele tem tá quase explodindo, tá? Fica tranquilo, gente. Ele tá na mesma situação ou pior que a maioria de vocês, tá? Com certeza eu tô numa situação pior do que 99% dos brasileiros, cara. Pra você ter noção, as minhas tias têm notebooks 10, 15 vezes melhores do que o meu. O notebook dela tem uma placa, tem uma GTX, eu acho que é 550 MX, aquela GTX lá de notebook ultra massa que você consegue já rodar algumas coisas, e eu aqui com o notebook com Intel HD graphics, mas tudo bem. Eu aceito. Continua aí, então só tem que dar essa. Só tenho que dar essas advertências aí pra galera ficar ciente. Não achar que você é um burguês É safado. bom. Eu até esqueci que era o que eu tava falando. É, 720p, né? Isso, pessoal que não tem um notebook que nem tem tela Full Isso. HD. Isso é bom pra vocês, É, falou aí? isso é bom pra você, porque você vai conseguir jogar, né, na resolução que o notebook, o computador permite, e vai ser de graça. Ah, mas eu tenho um notebook, um PC 1080, vai jogar de graça também. Só vai pagar se quiser HDR. Dolby Surround 5.1 e 4K, basicamente, né? E não vai pagar caro. O Anderson 10 9, dólares, né? Então. quando vir pra cá, com certeza vai ser o mesmo valor ou mais barato que a Netflix. É, acho que o quê? Vai, vamos jogar um valor aí? Cinquentão por Não, mês? tá caro, tá Uma caro, tá onça. caro. Ah, cara, a gente tá no Brasil, mano. Vai ter Não, imposto, mas. sim. Não, eles não conseguiram colocar imposto ainda, por enquanto, pelo menos no Spotify, e nem na Netflix conseguiram Como colocar assim? O uma vez. Spotify não aumentou por conta do imposto? Não, tá o mesmo Era preço. 15 reais. Não, tá o mesmo preço ainda. Não. Tá o mesmo preço. Na época que eu conheci o Deezer, eu uso o Deezer. Deezer foi meu primeiro streaming O meu de foi o música e Radio. uso ele Radio até hoje. Forever. Radio Farm, faliu, né? Faliu. Fechou as atividades. Mas enfim, quando eu conheci o Deezer, isso, enfim, a gente ainda morava na mesma cidade, cara. O Deezer era R$ 7 por mês, cara. Eu tenho comprovantes até hoje do porque ficar salvo lá na conta do Deezer. Cara, mano, R$ 7 hoje em dia é o plano universitário do Spotify, que nem é R$ 7, é É 8. R$ 8,50. Enfim, então, cara, essas plataformas aumentaram muito. E eu me recordo que Aumentaram. aumentaram, se eu não me engano, aqui no Brasil aumentaram um pouco mais por conta de É, imposto. Mas se Brasil. você está falando que não, então eu acredito. Então pode ser que eu Não, esteja errado. assim, eu tô olhando agora e o Spotify tá R$ 16,90. Mas eu acho que não, eu acho que não foi taxação do governo ainda, porque o Spotify realmente ele é mais famosinho, né? Se você for olhar o Google Play Music ou YouTube Music, é R$ 14, ou até o Apple 15, Music é né? Geralmente o valor é R$ 14. 15, né? Enfim. É, acho que é valor Spotify. Spotify tá no mesmo patamar ali de Apple, né? Todo mundo usa e acabou ficando mais caro. Mas enfim, né? A gente tá falando do stage. Não, não tem problema, tecnologia. Stadia é valor do Stadia. Eu chuto que vai vir para cá R$ 37. Caraca! Chute preciso em específico? Não tem alguma É, fonte lá dentro, 37. cara? Não, não, não. Eu só converti 9 dólares, 10 dólares em reais. Viada. Enfim. Não, mas eu converti 10 dólares em reais e baixei, porque eu acho que quando chegar aqui, se Iemanjá quiser, o dólar vai estar mais barato. É, vamos torcer para que isso aconteça, mas enfim. A gente pode, não chegou aqui no Brasil ainda, né? Mas a gente pode falar como se a gente estivesse na gringa lá. Quem tá nos Estados Unidos, tá, tipo, pode jogar o seu Play fora, pode jogar o seu Xbox fora, porque Google é o que há, mano. Não tem como, mano. Stage é o que há. Ah, eu não sei, eu acho que não vai ter essa aderência não, cara. Acho que vai ter aderência maior de quem não é gamer de Xbox ou PS4. Acho que vai ser aderência maior. Quem é o PC Gamer, né? Não, na verdade, a aderência maior vai ser o PC gamer, que tem um PC gamer médio, que vai querer jogar em 4K, 60 FPS. E acho que essa galera que tem a GTX 160 ali, que não consegue 4K nos AAAs. Tanto que a Google está trazendo muito AAA, que exige uma GTX 1080 Ti para tu conseguir um 4K decente. Eu acho que é essa galera que não tem esse tipo de hardware, e também a galera pobre, no caso eu, mais ou menos, você está no médio, né? Você está ali no médio que você não tem um 4K. Se você quiser jogar o Cara. 4K, claro, né? Que vai querer essas velocidades que, sei lá, tá fazendo upgrade em casa de monitor, TV para 4K, que agora tá barato, e vai querer essa experiência, e aí não vai ter o hardware, ele vai começar a testar, e a galera mais pobre também, que não tem. Não pode ser. Caraca, mano, isso aqui tá. Quantas vezes já o Ítalo já falou pobre nesse cast? Então ele já se referenciou a Cara. pobres nesse cast. Mano, mas é porque, tipo assim, eu tenho que ser real, eu tenho que ser real, mano. A gente vive no Selo de capitalismo. realista no podcast, cara. É Na moral. realista. Não, deixa eu colocar aqui, porcentagem de pobres do mundo. Caraca. O mundo é pobre, cara. A gente sustenta aí 10% de burguesia. Não tenho muito o que falar, que eu não posso chegar aqui exaltando a galera. De acordo com essa. É porque me deu. É, esquece, ele me deu dados de países específicos. Não vou precisar de pobreza no Brasil, que todo mundo já sabe. Não, mas assim, tá bom. Sabe o que eu acho assim? Eu acho que vai ter uma aderência forte de muita gente. Por quê, cara? Já que vamos lá, o mundo é pobre. Você quer economizar, cara. Você quer ter a mesma qualidade que você tem hoje, mais barato. É sempre assim. Você sempre quer ter o melhor, pagando menos. Então, cara, mesmo essa galera que pode comprar, enfim, as últimas placas de vídeo, ter o melhor computador da atualidade, enfim, a melhor tecnologia. Mesmo assim eles não querem gastar. Sempre você quer economizar. Então, cara, eu começo assim. Vai virar moda pelos streaming, os streams. A galera, os YouTubers, blogueirinhos aí, os streamers, enfim. Porque o que acontece? Para você renderizar o jogo na sua máquina e ainda streamar o jogo é muito pesado, requer muito processamento. E aí para você manter isso funcionando, acredito eu, não sou streamer, nem conheço ninguém que seja, eu acredito que isso dá muito trabalho, o computador deve dar problema com bastante facilidade. Você tem que ter um computador muito bom e tem que estar sempre se atualizando, porque vai lá, você vive disso. Aí você sai um jogo novo. Se você não streama aquele jogo, não traz para o seu público aquele jogo, você está perdendo o mercado Público. ali, né? Vamos dizer assim. Então, eles sempre têm que estar comprando, sempre estar fazendo upgrade nas máquinas. Então, cara, quando vier o Stadia e eles não tiverem que perder processamento do computador, processando o jogo e só processar a streamer em si, o streaming, né, o vídeo ao vivo, cara, eu acho que isso aí vai ter uma. Claro, eu acho que primeiro, a qualidade do isso vai ser dividido, tem que fazer uma fórmula aí, matemática, para que isso dê certo, essa minha teoria aí. Dê certo se a qualidade do serviço for boa e a biblioteca de jogos for boa também. Se não for, nem eu vou jogar. Quanto à biblioteca, eu tenho certeza, cara. Padrão Google, certeza que vai ser boa. A minha preocupação, isso daí do streaming, você falou agora, do cara que faz streaming lá pro YouTube, pro Facebook, essas merdas. Na verdade, YouTube, eles vão puxar YouTube. Porque vai ter integração, né? Se o cara quiser, sei lá, tô fazendo uma Streamar party direto e tal. aqui desses jogos que você consegue colocar 100 pessoas, sei lá, no servidor e jogar lá. Ah, o cara vai chamar os inscritos, bora, os primeiros 100 inscritos aí, vamos lá comigo. Você vai jogar com o cara, ele vai abrir uma janela ali no próprio YouTube, vai ter um link para tu clicar, já vai abrir o stage, você já vai jogar junto com o cara. É, isso daí, certeza. A minha preocupação é com essa qualidade. Todo mundo que vai jogar nos computadores da Kaguya, beleza, fala que sente assim, porque. Quando você está jogando um jogo, é diferente de você estar tá consumindo um conteúdo na Netflix, né? Você está consumindo uma série na Netflix, ou um vídeo no YouTube, eu não, eu sou louco, eu gosto de ficar a meio metro da TV, assim, com o olho grudado na tela e olhando cada detalhe lá do canto. Mas quando você está consumindo, geralmente, pessoas normais, quando consumem conteúdo, sentam longe da TV e relaxam. Presta atenção no conjunto da obra, no que está acontecendo, nos diálogos. Geralmente a galera é mais relaxada e não vê o que eu chamo de artefato, né? Aquelas coisas meio esquisitas que ficam na compressão, né? Todo mundo viu isso, principalmente agora com Game of Thrones. Geral reclamando da HBO Go e da TV a cabo, daquela cena lá que já era escura no Game of Thrones e por causa da compressão cagou ainda mais a cena, e não só os outros episódios de Game of Thrones que eu continuei assistindo toda semana. Eu vou ficar toda. Eu tô doente, tá, gente? Acabei de passar o final de semana, tô com meio quilo de catarro no nariz, na garganta, então eu tenho direito de ficar limpando a garganta aqui, sim. Eu, na verdade, Tudo bem. é 10h34, eu não tomei meu remédio ainda, vou ter que dar pausa aqui pra eu tomar. Dá pausa aí, pausa técnica, eu já volto. Desgrila, vai lá. E os trabalhadores de todas as áreas produtivas, olha aqui, vocês trabalham. E ao mesmo tempo, nós não vamos parar por aí. O nosso lema, que não é um lema de hoje, o nosso lema é pobre, trabalhe. Eu quero ver até se consigo espalhar essa frase em 10, 20 milhões de outdoors por todo o Brasil. Pobre, trabalhe. Eu esqueci de que eu tava em falando. letras garrafais. Você estava falando da compressão, que todo Ah, mundo da percebeu compressão. no Game of Thrones e tal. Não só no Game of Thrones, mas a maioria das séries que tem no, na HBO, normalmente, assim, eu tô assistindo a série, e a série, ela tá num momento de diálogo, de ver paisagem, momento bonitinho. É perfeito, você não percebe muita coisa, dá para ver que tá em Full HD, é mais fácil perceber isso se você estiver vendo uma tela 4K. Agora, quando vai para uma cena assim de luta ou explosão, agitação, nossa, cara, é horrível. A HBO, acho que é um dos piores serviços de streaming, Para quem gosta, para quem vai assistir alguma coisa que tenha guerra, explosão, porque a compressão é tão ruim nesses momentos que você basicamente você perde tudo. O cara acabou de perder a perna, eu não sei o que aconteceu, porque eu tinha um quadrado, sabe, no local onde aconteceu a explosão e fica um monte de quadradinho. Você percebe isso menos na Netflix, a Netflix trabalha mil vezes melhor com isso, mas se você é chato, você percebe. E aí, isso é um medo É, que eu cara, mas tenho. assim, eu acho que é até meio sacanagem fazer uma comparação aqui de HBO, porque, velho, mano, é verdade, eu não assisti Game of Thrones, enfim, então eu não sei se é verdade, a gente só vê os memes na internet, mas, cara, deixaram passar várias vezes, em várias cenas, copos do Starbucks e garrafa de água, né, nas gravações. Mano, a gravação foi muito porca, mano. Não teve atenção da galera. A gravação foi porca, mas a direção de arte foi muito boa, mas realmente a galera deu umas vaciladas. Cara, essa última temporada de Game of Thrones foi ruim em todos os aspectos. Indefensável, indefensável. A galera acabou muito, eu não sei. Eles estavam com desgosto e eu só quero dizer que os roteiristas de Game of Thrones vão fazer a próxima saga de Star Wars, tá? Durmam com essa. Pois é, Mas mano. então, o problema do Stage agora, né, é compressão e latência, né? Quanto à latência, eu não vi muita gente reclamando. Hoje eu passei o dia aqui jogando Dragon Age e apesar da minha TV, eu acho que ela tem uma latência nativa, assim, quando você ativa o modo de videogame, de 19 milissegundos, alguma coisa assim, que é imperceptível, mas graças ao meu notebook da Xuxa e eu estar jogando um jogo que era um jogo pesadinho. E eu tava vendo que ele tava com a latência lá no Afterburner de, eu acho que era 50, era 40 milissegundos. Eu tava, gente, eu não tô percebendo. Claro, é um RPG, mas você não percebe realmente. Só FPS. E a Google, ela tem servidores aqui no Brasil, né? Ela realmente só não vai lançar aqui, eu acho, por uma questão de mercado, né? Se você fizer uma pesquisa rápida de qual é a média de. Não, primeiro, qual é a porcentagem de brasileiro que tem internet em casa. E a velocidade da internet que essa galera tem em casa. Não é tão ruim, se eu não me engano, é 24 mega, a maioria dos brasileiros, mas são pou... não sei se são poucos brasileiros. O Brasil é um país muito grande. Você precisa ter um servidor em São Paulo, e por conta do tamanho do Brasil, você precisa ter um servidor no norte, cara. Não vai ter É, você como, precisa ter servidor um de São servidor em Paulo. Manaus, Isso. em São Paulo aqui. E, cara, se brincar um lá para aquelas pontas lá de cima ali no Pará, Ah, não, tá ligado? ali não, ali só tem Não. mato. Nossa, cara, perdemos todos os ouvintes daquela. Um beijo pro pessoal do Pará. Enfim. Não, mas precisa ter um Enfim. realmente em quatro cantos. Mas ali não, assim, é realmente a área do Pará, eu acredito que sim, mas sabe que é uma coisa que eu acho que talvez Não, eu acho que aconteça? assim, para atender o Pará, ali na parte do Pará, mais para atender a galera do Nordeste. No Nordeste, assim, e a galera ali do Acre, Amazonas, não sei o quê, É, aí fica em poderia. Manaus. Não, então, mas aí ele poderia colocar, tem a Bolívia, tem Peru, ele poderia usar um servidor compartilhado ali. Velho, tá, você quer comparar, velho, o Brasil é ruim, né? Mas Bolívia é pior. Ah, não sei, Tá louco. deixa eu olhar aqui onde é que tem um servidor ali. Não, você vai se Ah, surpreender. precisa de técnicos, né, para manter aquela bagaça. Enfim, o Brasil é um país muito estudioso, né? Pode ser que a Bolívia ainda. Então, né? Então, vai saber. Enfim, você ainda vai olhar um pouquinho vai falar um pouquinho dessa latência ou assunto que termina aqui? Não, você quer falar da velocidade lá dos processadores deles? Ah, cara, então. Eu acho assim, vai. A gente ficar falando, pô, explicar o processador e tal, é meio que assim, sei lá, acho até desnecessário porque, velho, é a Google, mano. É a Google, ela tem os melhores, né? E sem contar que eles fizeram a parceria com a AMD, né? Então, é isso, é o que eu achei, todo mundo achou assim, mais ou menos interessante, Não, porque claro. eles não foram para Intel, eles foram para AMD, e a AMD no momento tá com Big Stick, né, tá, nesse momento, teve, nesse momento não, algumas semanas atrás, teve, qual foi a conferência lá de tecnologia, esqueci o nome agora. O nome do evento em questão é Computex, aconteceu em maio. em Taiwan. E a AMD deu um pau na maioria dos processadores da Intel. A maioria não, achei todos os servidores da Intel. Ela deu um pau e superou todos. É, gente, a gente vai falar um pouquinho sobre as especificações técnicas. É o seguinte: as CPUs vão ser com arquitetura 86 bits, um processador de 2,7 GHz, 16 GB de memória RAM, e além de tudo isso, eu nem não sei se o Ítalo quer entrar nesse assunto, mas ele conta com 10,7 teraflops de potência, cara. Deixa o PlayStation 4 Pro e o Xbox One X, cara, comendo poeira mesmo, cara. Você bota eles lá atrás. Agora, explica o que é teraflops aí pra galera. Ah, não, eu não consigo não, cai fora. Vai na fé. Ah, cara. Se quiser explicar, vai na fé. Cara, não, eu vou falar besteira. É melhor a galera ficar sem entender, ou melhor, ou Besteira por pesquisar. besteira, você faz assim, quantos teraflops tem o Xbox One X? É melhor ver isso. É melhor vocês darem pesquisar do que vocês saírem com um entendimento errado nosso aqui, porque eu realmente não sei muito bem o que é teraflops. Se alguém souber, manda aí um e-mail que a gente no próximo cast a gente explica. Um e-mail explicativo. É, porque realmente eu já vi, não, pior, eu já vi realmente explicação do cara explicando titim por titim como é que funciona, quantos mais teraflops melhor, não sei o quê. E aí o cara começou a entrar nas matemáticas muito louca de camada, não, tem esse processador aqui, manda para essa parte aqui, não sei o quê, quantas camadas de dados daqui vai fazer o processamento. Gente, não é simples. Para onde é que foi isso daqui? Não, a única coisa que eu sei é que a AMD está fazendo a GPU, ao invés de usar o padrão lá, que é, tem o GDDR5, né, de RAM, da VRAM, da memória de vídeo, das placas de vídeos, ela está usando a HBM2, que a AMD usa na Titan, né? E, mas por que que a AMD está lançando esse padrão, que é um padrão ultra diferente do GDDR5, na verdade, GDDR6, né, que a AMD lançou agora? É, basicamente, esse HBM2, ele é melhor de se trabalhar quando você vai usar como é que fala nele? Aquele que é o que você usa em servidores, que eles compartilham o processamento. Não, é, Não, não, assim, quando o cluster. servidor. Isso, quando você vai fazer esse computação avançada, esse cluster de computadores trabalhando junto, inteligência artificial, essa memória HBM2, que ela é mais cara, ela realmente é um pouquinho mais cara, um pouquinho mais fancy que a GDDR6, mas para o uso que eles vão dar para esses servidores, faz mais sentido realmente usar a HBM2, eles vão ter uma eficiência muito melhor. Não, mas assim, Então é o que eu ia bacana. falar, naquele momento ali que a gente teve um troca-troca, é o que eu ia falar. Com certeza, esses servidores, eles são clusterizados. Você não vai dar uma máquina para cada usuário, você vai Não clusterizar faz tudo. sentido. Você vai clusterizar tudo e distribuir por demanda. É claro que eu não sou nenhum mestre em topologia de redes, em redes de computadores, mas é o lógico a ser feito, né? Você não vai distribuir uma máquina para cada usuário. Você clusteriza essa bagaça toda e, enfim, vai distribuindo por demanda. O usuário também não vai usar ali 10 teraflops direto, não faz sentido dar Claro, 10 teraflops para exatamente. cada um. O Exatamente. Então, cara que tá cara. pagando ali. Não, então, aí é que tá. Se você tem, vai lá. Essas são as máquinas, né? Os servidores que eles têm com essas especificações que eu falei. Mano, aí você tem, vai lá. Eu vou ser bem singelo aqui, tá? Bem humilde. Você tem 100 servidores desses. Servidores, gente, entenda como computadores, tá? Você tem 100 computadores desses, com essas configurações que eu falei. E, enfim, mais as outras especificações, porque aqui mesmo eu não falei quantos núcleos de processamento esse processador deles tem, enfim. Então, a gente ainda está até um pouco capado de informações aqui. Aí você tem 100 computadores desses, mano. Cada computador desse funcionando independentemente é uma coisa. Vamos dizer que você tem 100, você tem, vou comparar aqui, vai lá, você tem, caraca, fala um carro popular legal aí. Carro popular que todo mundo quer. Ponto. Hã? Não sei, eu não Não, sei se todo cara. mundo quer um ponto. Por Velho, que não? Não sei, tu é é o único que muito eu conheço. específico, velho. Sim. Fiat Uno, Fiat Uno. Pronto, vamos dizer assim, você tem 100 Fiat Uno, vai lá, você tem 100 Fiat Uno. Mano, quando tu clusteriza esses 100 carros em um só, é como se tu transformasse tu pegasse a potência de cada Fiat Uno e botasse um nisso no outro, fizesse uma fusão, tá ligado? E aí com esses 100 Fiat Uno, tu tem o resultado disso é acaba tendo uma Ferrari, tá? Foi bem alto agora, mas é basicamente isso. Você tem um monte de computador lixo, Nossa, eu entendi o que você quer entendeu? fazer agora. Eu Entendeu? tava viajando aqui, gente. O que esse cara quer fazer? Onde ele quer chegar? Entendeu? Você tem ali, tipo, você tem um monte de computador ruim. Tá, esses computadores não são ruins, eles são excelentes. Mas você tem esse monte de computador que já é bom, e quando tu clusteriza isso, mano, tu faz uma super máquina, um super computador, tá ligado? E aí tu distribui isso por demanda. Enfim. E aí tal usuário tá consumindo 0,5% de processamento. Enfim, cara, isso, enfim, nem vai ser isso tudo. 0,5 ainda foi bem lá em cima. Cara, vai ser nada. Nada, você nem vai arranhar. Quem aqui não paga Netflix já há um ano e só assiste filme uma vez ao mês? Pois é, cara, pois é. Ah, Então é só para louco. disclaimer, eu falei que ia pesquisar e esqueci de trazer o resultado. É, o Xbox One X consegue fazer o 4K de boas em alguns jogos. Eu não sei como é a taxa de quadros, porque Xbox é fechado, a galera não sabe, mas ele tem 4,2 teraflops. 4,2 teraflops e os computadores da Google Stadia têm 10,7 teraflops, gente. É mais que a metade, é muita coisa, mano. É muito poder de processamento. Então, e aí você imagina tudo isso clusterizado e distribuído por demanda, velho. Você não vai ter problema nenhum, cara. Você vai ter O problema com sua problema internet. Com é eles, não. a internet, não o servidor. O servidor lá tá ok, o problema é a sua internet. Você não vai poder falar, olha, tá falhando aqui essa merda do servidor lá. Não, não é o servidor lá, é a sua internet. E aí a gente pode falar um pouquinho do engasgo, né? Principalmente para nós brasileiros aqui, vai. Cara, eu não acredito que vai ser um serviço fácil de se usar aqui no Brasil, não, cara. Porque, primeiro, tudo bem, você contrata aí 300 megas de internet da Vivo, vai, porque a Vivo tem planos e tal. Opa, paga nós aí. Ainda paga mais aí, é isso aí. Você tem 300 porque tem aquele plano lá que você e eles te dão 200, que nem que é o mesmo que o Ítalo tem atualmente. Olha, tô te explanando aí, Isso, vai, vai. Ei, não, fala a minha vida inteira aí. Enfim, cara, tudo bem, beleza. Mas funciona muito bem para você, que você tá na cidadezinha do interior, tá de boa. Cara, mas imagina que a internet não é estável, cara. Ela cai, oscila a Não, e olha que velocidade. você tá em São Paulo. O cara tá em São Paulo e não tem internet estável. Isso é um absurdo. Então, cara, é sinistro, é sinistro. E vamos ser bem sinceros aqui, não é todo mundo que tem bala na agulha para ficar pagando internet de 100 megas, que nem você, então você é um cara privilegiado. Não, não, não, não, cara. Não. O cara é, basta o cara não ter filho, ter no máximo uma esposa, ambos assalariados ali, uma CLT básica, casinha. Se o cara não tiver com um plano assim de fazer comprar um carro, sei lá, alguma coisa, o cara vai ter ali. O problema é que essa não é a média do brasileiro, né? O brasileiro geralmente é aquele cara com a criança, só ele trabalha e a Mais mulher tá desgraça cuidando por do trás. filho em casa. Essa é a média do brasileiro. Aí a criança completa 3 anos e o que é que acontece? Oh, vamos outro filho. Nossa, caraca. Cara. Mas assim, eu acho que é difícil. Eu acho que esse vai ser o maior problema para nós brasileiros. Primeiro, problema com pagar o serviço, nem tanto, porque eu acho que a gente nem falou disso direito, Ítalo, mas poderia ser até falar agora direitinho. O plano Start ali, o standard da Stadia vai ser de graça. Você não vai pagar para usar. Não sei se isso Eu é dei a entender, agora. eu espero que as Você pessoas tenham deu a entendido. entender, mas enfim, a gente tem que ser claro. Mas vai ser de graça, né? Bem, não sei se isso é só agora, porque tá em lançamento. Aí o que é que eles precisam? Eles precisam fazer teste de estresse. E mesmo que eles façam internamente, não é a mesma coisa você ter 1 milhão de usuários usando ao mesmo tempo. Então eles podem lançar de graça só para ficar fazendo testes, e mais para frente, óbvio, pode ter mudanças. Enfim, o serviço é deles, eles fazem o que eles quiserem. Então pode ser isso também. Então, mais para frente pode ser pago, sim. Não vamos descartar essa possibilidade. Apesar que eu tenho certeza que o Ítalo agora está pensando que a Google não faria essa sacanagem. Mas eles fazem, cara. Não, cara, sabe o que eu tô impressionado aqui? A gente começou a entrar nessa questão aí de brasileiro pobre. Eu acabei de ver que a média salarial do brasileiro é R$ 2.340, velho. Caraca, eu não tô dentro Que dessa Brasil média, não. é esse aqui que eu não tô vivendo? Esse Brasil desse site aí que você tá vendo é utópico, cara. Ele deve estar em um multiverso de paralelo aí. Então, não é problema, cara, porque o valor que você gastaria pagando o serviço seria o valor que você gastaria comprando jogos. Cara, se você vai lá, saiu o novo FIFA, tu paga 300 conto num jogo, mano. É o valor de tu pagar o plano anual do Stadia. Entendeu? Não Basicamente. é não? Então, e é o que eu conheço mesmo, cara. Eu fico meio besta com essa galera que gasta horrores com mídia física, né? De jogos para console, principalmente. Para computador, a gente consegue bem mais barato. Então, para pagar o serviço, eu acho que realmente não vai ser um problema para quem quer. Porque quem tem esse estilo de vida de ser gamer, de jogar, não vê problema em pagar esse tipo de coisa. Mas a internet vai ser um engasgo, cara. Eu acho que para tudo isso daqui, para esse mundo, porque para mim, já entrando até no futuro, cara, para mim isso tá mais do que certo, cara. O futuro é cloud, velho. Não tem como. O futuro é cloud. É isso aí, cara. Tudo vai estar na nuvem. Daqui a pouco a gente vai estar comprando um computador que não vai ter mais espaço em HD interno. Talvez só uma memória flashzinha que vai vir chapada na placa-mãe só para instalar o OS e o resto vai ser tudo em nuvem, cara. Eu acredito que o futuro é esse. Eu não sei se você concorda. Ah, concordo. O futuro é novo e o futuro vem com a internet. É, Vai exatamente. depender muito da internet. Ah, cara, eu vi outra coisa aqui agora que me preocupou. É do G1, não sei. O G1 agora é o que mesmo que fala? É esquerdista, globalista, não sei o que diabo agora que é que a gente xingar o G1. Mas de acordo com o G1, 43% da população brasileira vive na pobreza. Talvez está aí o motivo do Stadia não vir para o Brasil ainda esse ano. Enfim, bota aí em quantos porcento, qual a porcentagem da população que ainda não tem saneamento básico no Brasil, Ah, cara? não, Só isso isso aí, responde a nossa eu não pergunta. vou nem colocar isso aí, porque essa galera não tem saneamento básico, mas às vezes tem internet. Vou colocar Acabou. sem internet. Acabou o cash por aqui. Melhor. Ai, É sério, caraca. ninguém vive sem internet. Às vezes você não tem banheiro em casa, mas. Não, o cara vive sem esgoto, mas sem internet o cara não vive. Voinha, muitos anos lá no interior, fazia cocô no mato, de boas. Agora, internet não pode faltar. Não, a internet tinha, era 2G ruim, mas tinha. Sua avó tem que ganhar os royalties desse Ó, episódio. 57% das casas brasileiras, 57,8% possui internet em 2018. É, tudo bem, tudo bem. Cara, realmente agora eu tô vendo esses dados aqui, eu não sei que. Não, 2015, eu acho que deve ter melhorado já isso. Deve ter melhorado. Não, é show, eu concordo, eu concordo. Mas enfim, eu acho que ainda assim, para nós brasileiros, o engasgo vai ser a internet. Por mais que o Ítalo tenha sido mó otimista aí no início, falando sobre a internet que tá barata e tal. Não, tá Enfim, é barato, só é você isso. não ter um filho, é só você ter você Isso. ser casado e ambos se trabalhar, que já é difícil você ter carteira assinada hoje em dia. É isso eu posso atestar, isso é difícil. Você consegue um emprego e basicamente as instituições falam: não, não, você não pode trabalhar. Não, mas por que você não pode trabalhar? Porque você está tá na faculdade, você tinha que estar no ensino médio. Mas eu quero trabalhar. Gente, qual é o problema de Eu tô vocês? sentindo, tô sentindo, tô sentindo uma amargura pessoal, Ítalo, Não, nessa Margot, é história aí. pessoal, cara. Você consegue o emprego e você não pode trabalhar. Cara, é difícil conseguir um emprego. Eu fui de frente a um gerente, eu convenci a ele que eu era útil para a empresa. Você tem noção quanto isso é difícil? E aí, depois eu convenci o cara, já tá indo lá para o cara meter o carimbão dele na minha carteira. vem uma instituição aí de merda e fala: não, não foi dessa vez, Hitler. Tchau. Ô, cara, sacanagem. Mas vamos continuar aí. O que que a gente vai falar agora mesmo? Ainda stage? O que que tem mais pra falar do stage? Eu realmente acho que as minhas opiniões básicas assim eu dei. Se a gente entrasse, seriam assuntos bem mais Você específicos. vai assinar o stage quando chegar? Ah, cara, eu gostaria, porque sinceramente eu acho muito mais prático. Acho que a praticidade ela sempre ganha, né, cara? Você, o ser humano é um ser preguiçoso, né? Ele sempre quer ir pelo caminho mais fácil. Para mim, pô, você tá lá, tem um serviço, você joga. Putz, faz muito tempo que eu não jogo, de verdade. É algo assim que eu parei para jogar e tal. Tanto que eu comprei, só pra vocês terem ideia, na última promoção que teve, que você tá, se você estiver ouvindo esse cast aqui no mês 6 de 2019, na última promoção, na última grande promoção que teve na Steam e tal, nas plataformas online aí, eu comprei uma pancada de jogo. Eu não joguei nenhum. Eu baixei esses dias, olha só. É Rainbow Six, que eu tinha comprado. Baixei esses dias, nem baixou todo lá pela Uplay. Eu só joguei os cenários offline e, putz, enjoei. Eu tô um tiozão já, eu não consigo mais. Perdi o gosto pelos jogos. Aconteceu o mesmo comigo. Pois é, então eu não sei. Então, assim, vai. Se talvez, falando, no meu caso, é uma coisa muito à parte. Talvez o Stadia me dê uma praticidade tão grande que eu goste de que eu queira ali voltar a jogar e tal. Mas sim, eu irei testar o stage assim que chegar, fazendo teste, experimentar não faz mal, né? Ah, cara, eu não sei também se eu vou fazer algum. Eu não sei se eu vou assinar, talvez assine. Mas seria para jogar uns 4, 5 jogos ali que eu. Cara, esse jogo que eu tava jogando agora mais cedo, Dragon Age, eu comecei a jogar ele, eu acho que ano passado, início do ano passado. Caraca, você não zerou até E hoje. até hoje. Não, não, você não tem noção. Até hoje eu acho que eu não passei nem da primeira fase, porque é RPG, né? Eu não sei quando é que tem primeira e segunda fase. Mas eu fiz, acho que umas duas missões. Você vai entrar pro Guinness Book do cara que terminou um jogo o mais lento possível. Não é possível. Enquanto a galera Sou tenta eu. fazer speedrun pra zerar o mais rápido possível, não. E tudo ao contrário. Ele zera o mais devagar possível. Mas eu acredito, cara, que até hoje, o único jogo assim que eu comecei e eu finalizei foram todos os Halo e GTA V. Acabou. Qualquer outro jogo que eu iniciei, Ué, eu nunca cara, e o finalizei. Portal 2? Aí o Portal 2, ah, isso aí, realmente. Isso aí eu viciei. Eu terminei rapidinho até. Ah, enfim. Mas os outros que eu iniciei, cara, não terminei nenhum. Eu iniciei um monte de Star Wars lá, aquele The Force Unleashed, não finalizei. Um e o dois eu iniciei, não terminei. Portal 1 eu iniciei, não terminei, eu acho. Eu tô com jogos na Steam, não vou terminar realmente. Ah, eu tô com um monte de jogo na Steam que eu não nem sequer baixei, cara. Enfim. Eu quero jogar Zelda. Compra um Switch. Eu tava vendo pra PC, mas você precisa ter uma placa muito boa. Pra o quê? Pra emular a Switch? Não sei se é emular, eu vi a galera aqui jogando, mas não, dá, é muito trabalho, não sei o quê. Eu vi que vão lançar pro PC, né? Quando é que vai lançar? Sei lá, eu não sou muito por dentro das coisas da Nintendo, não. Não entendo Zelda PC, deixa eu ver aqui. Que é informação na hora, entendeu? Ele tá pesquisando agora. Ué, tô vendo alguns. Eu acho que já tem, cara. Não, não tem. Plataforma Nintendo Switch, Wii U. Mas tem algumas coisas aqui de como jogar no PC. Eu acho que deve ter como fazer algum trâmite pra jogar. Hackers que eu É venci. que nem Hackintosh, né, cara? Isso aqui, tem mesmo. Eu sabia que tinha um hacker lá que colocou o CJ, né? Tem como jogar em 4K, tem pack já, tem tudo já nessa merda. Ah, então. Tá bom, cara. Eu acho que Stadia deu por hoje. Qual é o próximo assunto que você tinha separado pra gente? Você conhece o tio Elon Musk? Quem não conhece o tio Elon Musk, né? Então, você sabia que ele criou um treco chamado OpenAI? AI, sei lá como é que fala, para Aqui ele é fluente em inglês, hein, gente? em inglês acho que é AI. Ele criou um, como é que eu posso falar, um grupo de estudos multimilionário para estudar a inteligência artificial, compreender melhor e criar maneiras de se defender dessa coisa, né? De que coisa? Da inteligência artificial. Como assim, cara? Já tá nesse nível já? Já sim, aqui ó. A OpenAI missão é para ah, caraca, calma, tradução real time, tá? É difícil aqui. Open a Ele tá missão. doente, gente. Dá uma xícara de chá. Não, tô mal ainda. Missão é para ter certeza que a inteligência artificial em geral venha beneficiar toda a humanidade. Nós somos um time de 100 pessoas em São Francisco, Califórnia. The Open é a. Ah, não, isso daqui é outra besteira. Basicamente, os caras vão tentar utilizar a inteligência artificial para beneficiar nós, humanos, tomar. Saber, porque assim, eles estudam para saber como é que a gente vai se defender dessa merda e como é que a gente vai usar para melhorar nossas vidas, né? Porque isso é que a tecnologia é, né? A tecnologia surgiu para. Tecnologia é o nosso escravo, tá ligado? Surgiu para aquele treco lá do Ali. O Ali, da Disney, Isso. A gente senta nas o Wally. cadeiras. A gente vai sentar nas cadeiras e tomar refrigerante o dia A inteiro. tecnologia nos sirva, é nosso novo slave, tech slave. Tech Slave. E aí sim, não, mas por que eu trouxe esse treco aqui? Porque eu trouxe isso aqui, seria o cliffhanger. Ele tem diversas coisinhas aqui que você pode entrar, agora essa parte é mais visual, mas eu vou descrever. É o site dele, você pode ver como é que eles treinam a inteligência artificial, como é a escala de aprendizagem dela. Eles têm programinhas que criam música, você pode, sei lá, pedir para tocar uma sonata de não sei o que de Mozart, sonata número 3 de Mozart, sei lá, em estilo Lady Gaga. E aí a AI vai lá pegar o estilo de Mozart e tentar criar um mashup dos dois lá. A AI também consegue criar. Isso é tipo assim, ela aprende sozinha, não é algo que foi pré-treinado por um humano e ela só está reproduzindo. Ela realmente pega os padrões harmônicos da merda da música e cria a música dela, e se você quiser, estiliza com um toque de outros autores. Mas o que mais me chamou a atenção realmente foi o modelo de linguagem. O que os modelos de linguagem fazem? Basicamente, uma pessoa, eu ou você, a gente cria isso é só para efeitos de demonstrar, tá? Isso daqui, a maioria dessas coisas aqui não está liberada para o grande público, porque você pode usar isso daqui para maldade, né? Como tudo nessa vida. Isso daqui é muito bacana, porque você pode pedir para a inteligência artificial criar textos para você. E tipo assim, texto completo, assim, matéria jornalística mesmo. Papers, tá ligado? E aí um dos exemplos que ele tem. Eu dou o briefing e ela faz a matéria. Isso. Basicamente, uma das matérias que tem aqui, o briefing que o cara deu foi sobre eles terem encontrado. Loucura, mas tudo bem, é só uma demonstração. Um cara encontrou um vale com unicórnios. E aí, unicórnios existem. E aí a AI vai discorrer sobre esse vale, esse local que as pessoas encontram, e é muito interessante porque ele começa a falar mesmo assim, no vale tinham diversos tipos de unicórnio diferentes, a gente deu o nome para ele de Orions por conta do chifre, não sei o quê, e aí o doutor Zack Lamar, não sei o quê, era o chefe expedicionista da missão. E, cara, ele descreve tudo. É perfeito, assim. Você lê, é muito difícil você pensar que aquilo não foi escrito por uma pessoa. E aí, onde é que você pode usar isso? Obviamente, fake Mas news. em Não incoerências, tem incoerência, não tem, cara. É perfeito. Eles deram também um texto para ele responder algumas perguntas. É um texto sobre as Olimpíadas de 2008, deixa eu ver, na China, em Beijing, China. E aí é um texto lá normal, não sei o quê, em 2008, teve as Olimpíadas em China. Ele vai lá e fala sobre as Olimpíadas, e ele faz a pergunta, tá? Qual o tema? Tipo assim, não faz onde. Qual o tema do texto? E aí ele vai lá e ele dá One World, One Dream, que é o tema da Olimpíada lá. Mas o mais interessante é que ele pergunta, porque no dentro do texto ele fala sobre a corrida da tocha que teve não sei quantos dias e ela foi carregada por não sei quantos quilômetros. E aí ele pergunta, qual foi a length, como é que, qual foi a distância percorrida da corrida. No texto, ele não fala em nenhum momento sobre corrida, sobre nada. Ele fala journey, ele fala the relay, ele fala. É uma oração, assim, é uma oração coordenada, que não. E todo mundo sabe que as orações coordenadas, elas são. Sintaticamente independentes. É diferente de uma oração subordinada, onde uma precisa da outra para existir. E dentro desse texto, você tem essa oração coordenada, e dentro dessa oração coordenada, você tem ele dando o tanto de dias, e ó, ele fala assim: 129 dias, que a tocha foi carregada, e ele coloca 137 quilômetros, não sei o quê, a maior distância para a Olimpíada, e ele vai lá e ele pega a distância certinha, cara, 137 mil quilômetros, e ele não pega nenhuma palavra-chave para saber onde é que está a distância. Isso é muito legal. E aí ele vai fazendo diversas perguntas e aí vai procurando dentro desse texto para realmente responder. E assim, e aí esse código assim de como é que você aprende, como é que ela funciona e tudo mais, é claro, obviamente é bloqueado, porque você pode dar um tema para ela, tipo, próximas eleições no Brasil, você pode dar um candidato, e essa AI com certeza vai conseguir bolar diversos fake news sobre candidatos, e é non-stop, né? Você pode dar um Twitter para ela. Mas é realmente interessante. Imagina, não, mas imagina se você coloca isso, tipo, já foi feito, né? Eu não vou me recordar bem o nome, para que foi e quem fez, mas imagina se você coloca isso aí conectado à internet, só ao Twitter mesmo, como você falou. E aí, cara, você deixa ela vasculhar o Twitter e ir aprendendo com o tempo, mano. Cara, essa merda vai ficar inteligente, velho. Ela vai estar tá pensando sozinha daqui a pouco. É que nem fizeram um teste, enfim, jogaram um boot, né, que aprendia com os tweets da galera. A galera ia, botava o arroba daquele bot, né, daquela inteligência artificial ligada lá no Twitter, e a pessoa. E aquele bot aprendendo, né, com os tweets que as pessoas faziam para ela. Eu não lembro se foi a Microsoft, quem fez esse teste agora. Só dá uma pesquisadinha que com certeza você acha. Mas enfim, aí as pessoas, claro, foram maldosas, né? E no final, o resultado foi que o bot, o robô, se transformou em um nazista, né? Eu lembro dessa história. Porque as pessoas, enfim, então. Nazista, racista. Imagina se você joga um negócio desse no Twitter mesmo e deixa aberto pra galera, né? Essa merda aí vai ficar sinistra. Ah, e outra coisa interessante sobre AI que eu tava assistindo. Agora, caraca, depois eu procuro o vídeo. Não lembro agora. Eu salvei aqui realmente no computador o vídeo. De um rapaz que ele tinha conseguido criar mini. Como é o nome daquele trequinho lá que a galera tá brincando agora direto, que voa, aí você coloca o celular e faz filme? Drone. Mini o Não, quê? mini Tripé? drones. Nossa, tripé. Drone. Aquela coisa que voa agora e a galera. Ah, você coloca o Não, eu falei aquela celular. coisa que voa. Você falou voa. Falei Você sim. falou voa. Tá Não, depois a gente gravado isso. vê. Então, mas o cara, ele basicamente colocou a câmera no drone. Essa câmera, ela tem uma mini inteligência artificial que ela consegue trabalhar em mesh, né, mesh de drones, e ela consegue identificar rostos. Basicamente, ela consegue saber qual é o seu rosto, mas a parte mais interessante é que os drones explodem. E aí você junta o drone e saber onde é que tem um rosto, e explodir, e aí você já sabe no que der, né? Nossa, cara. Que loucura, mano. Cara, essa galera aí tá. Essa galera. Não, esses caras. Pra que esses caras estão fazendo isso? Não faz sentido, mano, eles estarem fazendo isso, não. É pra vender. É pra vender, pra dar guerra no. As guerras do futuro, cara, vai ser uma bosta. Imagina. Não, fico imaginando assim, aquelas guerras. Vai ser muito GG Não, Easy, tá ligado? não tem como ir Não pra tem guerra, como. cara, porque o cara vai estar lá dentro do buraco. Tipo assim, Segunda Guerra Mundial, você tinha que cavar o buraco, né? Aí você ficava dentro do buraco com a arma, Foi atirando. na Segunda Guerra Mundial que teve as Não, a trincheiras, Segunda né? Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi a guerra de trincheira, mas a Segunda Guerra também os caras ainda usavam. Não era trincheira, eles tinham trincheira em alguns trechos. Mas, na verdade, eles cavavam uns buracos, entrava dentro do buraco e ficava com a arminha lá atirando. Era basicamente isso. Até eles invadirem um posto inimigo, ou os Caramba. inimigos invadirem seu posto. E mais interessante é que o inimigo jogava bomba de morteiro pelo ar, e a bomba podia cair dentro do seu buraco. E aí, né? Seria trágico. Sim. Cara, uma guerra no futuro vai ser tipo, cara, não dá para botar homens Não para dá. lutar, velho. Vai ser muito GG, cara. É muito fácil. Não tem como, mano. Você vai colocar o cara lá, vai ter um drone que vai seguir você e vai atirar em você. Vai ser isso. Né, cara? E a gente, se a gente for entrar em outros assuntos aqui, a gente pode falar de várias empresas que a gente compra telefones, não é mesmo? Samsung. E fabricam armas também, Samsung fabrica arma. fabricam essa sentinela. Fabrica, cara, dá uma pesquisada. A Samsung fabrica essas sentinelas inteligentes que a gente vê em jogo, que fica parada lá e detecta e atira, tá ligado? É muito louco, mano. Nossa, interessante. Cara, bem, enfim, a Samsung agora a gente não duvida de nada, né? Naquela última conversa que a gente teve tem até o hospital da Samsung. Ah, tá, em off. O cara foi fazer um negócio no reto lá. Nossa, cara, aquele print foi muito zoado, cara. Muito zoado. Pesquisem, cara. Samsung Medical Care. E vejam os comentários do Google Maps Review lá, velho. Só ler. O pior que eu acho que aquilo não é zoeira, cara. O cara que respondeu embaixo, tipo, nossa, não, mas que triste, não sei o quê. Vai no hospital, você vai lá. E o cara falando que tava com a bunda, tava com as pregas soltas. Eu, gente. Coreanos, Coreanos coreanos. são incríveis. Ai, pesquisem, cara, pesquisem, gente. Botem lá, os hospitais da Samsung e vão ler as reviews que tem do Google Maps, né? Do local. É muito louco. E Enfim. agora um monte de gente explodindo a cabeça que tem hospital da Samsung. Pois é, cara. Enfim, 15% das coisas são Samsung do Sul. A Samsung é tipo a Apple. And now for something completely different. Aparentemente estava por fora das câmeras debaixo do display, né? Você ficou por fora Sim, disso? cara, eu sabia do fingerprint Não, isso daí é hoje. Isso embaixo daí, do cara, display. Câmera embaixo do isso display, daí não. já é hoje. Que já tem agora embaixo do display, né? Agora é um negocinho de ondas, né? Que a Samsung usa, que emite um sinalzinho de uma vibraçãozinha. Imperceptível, e aí vai pro seu dedo, volta pro sensor e ele consegue mapear da mesma forma que as sondas fazem nos planetas para saber como é que é a topografia. Sei, sei. Sonar, né? Sonar. É um mini sonarzinho que tem embaixo da tela, né? Que é mais rápido, né? Mas basicamente vai ter esse sonarzinho na parte de baixo da tela e, né, em cima vai ter a câmera, né? Só que imperceptível porque ela tá embaixo do Sim. display. É, eu não consigo entender como é que você coloca uma câmera atrás do display. Porque, velho, tá, tudo. Velho, não tem. Tipo, quando a tela tá ligada, a câmera ela teria que pegar o brilho da tela, né? Se ela tá atrás do display, como é que ela transpõe ali a imagem, né? Eu não Eu vejo. sei que as telas de OLED, eu acredito, isso só vai ser possível na tela de OLED, para ficar escondido só a tela de OLED, porque a tela OLED ela é mais fina, né, que telas LCD. Pelo que eu vi no demo, deixa eu ver se eu consigo te enviar agora pelo Telegram, a câmera, no momento que ela é ativada, a tela não fica ativa. Quando você ativa a câmera, a parte de cima da tela, ela meio que ela apaga completamente, na verdade. Ah, aí faz todo sentido. Aí sim. Quando você vai usar. Então, assim, eu acredito que se precisar apagar a tela para ela funcionar, eu acho que é até melhor. É, mas vai funcionar como uma espécie de note. Eu vou usar a câmera frontal, aí a parte ali onde está a câmera vai ser apagada, a tela vai apagar, porque o OLED é possível fazer isso, você desligar os pixels, né? E aí, por isso que ela vai conseguir ali pegar a imagem sem atrapalhar. Sem a ser atrapalhada pelo brilho da tela, né? Pela luz, enfim. Então faz todo sentido agora sim. E eu acho interessante esse tipo de tela assim, porque eu acho que eles estão usando um pouco daquela tecnologia da tela transparente, né? Ah, tá. Black Mirror, né? É que eles raspam, né, um pouco dos pixels, não sei como é que fala. Eu acho que, assim, se você fosse pegar uma câmera, desse um zoom muito bem dado onde está essa câmera, você veria que a densidade de pixel nessa área e a transparência ela é maior. por conta dessa não distorção aí, porque se você vê os monitores transparentes da LG, que eles têm display lá que não está à venda, mas a densidade deles e o brilho é muito baixo na área, em toda a área de display, porque ele é transparente, mas quando ele está com brilho máximo, assim, você mal consegue ver a parte de trás, é muito difícil. Então, assim, eu acredito que nessa áreazinha aí existe algum tratamento assim dessas telas transparentes, que ela, quando ela tá no brilho máximo, você não consiga ver, mas se você desligar a tela e você for dar aquelas viradinhas assim, colocar uma perninha ali, você vai ver essa câmera ali. Ah, sim, eu não tenho dúvida disso, mas é interessante, cara. Eu acho bacana isso. Eu acho que, pô, a gente tá evoluindo Muito muito rápido, né? nessa área. E ó, que há alguns meses atrás, em 2018, a gente tava conversando, me recordo bem, que eu lembro que a gente tava falando que não tinha mais para onde ir na questão de tecnologia. A gente chegou no máximo. Não tinha mais para onde ir em questão Não, e isso continua sendo verdade. Isso continua sendo verdade, porque agora o que eles estão fazendo não é na área que a gente estava falando, né? Que era processador, tela, não sei o que, eles esqueceram isso. Realmente, a gente tava falando de processadores, isso é fato. Processador, porque, tipo, vai melhorar onde, né? Aí, se eu não me engano, com essa nova tecnologia da NVIDIA, RTX, eles chegaram no limite da litografia deles, né? E aí, vai para onde agora, mano? Como é o nome daquela nova lá que eles querem usar para substituir o silício, que é o carbono? Não sei. O Bolsonaro fala direto. É o neodímio e tem esse outro treco aí que o Bolsonaro fala direto. Não, não, eu sei, eu não lembro também, não me recordo do nome agora. Tem que dar uma pesquisada, mas sei qual é do que você tá falando. Esse material é que eles falam que vai ser os novos processadores, né? Do futuro, daqui a muito tempo, porque silício está bem estabelecido, porque se você for parar pensar que eles vão ter que trabalhar com um novo tipo de material, tá que esse material ele é 500, 600, 700, 800 vezes mais eficiente do que o silício, mas aí você vai ter que começar a trabalhar com esse material do zero. Você tem que imaginar o primeiro processador de silício, tá, que a tecnologia hoje em dia é melhor do que quando foi feito o primeiro processador de silício, mas mesmo assim, fazer o primeiro processador desse novo material não é a mesma coisa de fazer um processador de silício. É uma tecnologia nova, vai ser completamente é a mesma coisa que eu estava falando da diferença da memória da HBM2, que a AMD está usando nos consoles da Google, e a GDDR6 que você vai usar. São tecnologias completamente diferentes, que fazem o mesmo trabalho. Agora, a diferença desse novo material é que ele é mais eficiente. A memória lá que da AMD do processador de Stadia, ela não é melhor do que o GDDR. Ela só é melhor em certas funções. E essa nova tecnologia aí que a galera tá falando que vai substituir o silício, ela realmente vai ser melhor, só que tá começando agora a trabalhar. A gente não vai ter um processador tão cedo dessa merda. Ah, inclusive, eu vi um dia desse que a Qualcomm lançou, não foi, um processador mobile, um processador equivalente ao Core i5 para notebook. Pra celular? Não, para notebook. Ah, pra notebook. Ah, tá. Eu tinha visto já em em uns eventos esses computadores mais portáteis do que os Ultrabook. É que eles usam processadores da Qualcomm, né? Mas não tinha me ligado ainda. É que tem esses computadores que tem até bateria que dura uma semana e tal. Não sei se você sabe o que é. Tem um nome específico para eles? Eu não me recordo agora. Ah, também não. Eles têm até entrada para colocar micro SIM, né? Teve uns Isso, que saiu com o exatamente, Snapdragon exatamente. 845. Exatamente, exatamente. Agora, se falar um pouquinho, acho que vale entrar. Próximo, bem, rumores, né? Não sei se isso já foi confirmado, até onde eu sabia era rumores. Já que a Samsung estava vendo para o próximo Galaxy ser processador AMD, correto? Correto. Na verdade, assim, a Samsung que vai fazer, eu não gostei dessa parte, eu fiquei meio triste. É a Samsung que vai fazer o processador, a AMD basicamente só vai dar o guidelines, assim. Toma aqui, ó, toma aqui o manual, O how to. vai jogar o book lá em cima da table, vai jogar o livro em cima da mesa, e toma aí, faz. E coloca o nosso branding. Entendi. Mas, tipo, isso é um fim dos processadores da Samsung, os É, eu Exynos, né? acredito que sim. Não, não é o fim, né? Eu acho que eles vão usar a mesma arquitetura, só vai mudar o nome. Sabe, eu tava conversando sobre isso com a galera do trabalho, né? A gente tava falando um pouquinho sobre como é feito, né? Por que que o processador processa? Por que que o processador consegue fazer o trabalho dele? O que que ele tem ali dentro dele? Enfim, a gente tava conversando um pouco disso. E aí entramos nesse assunto mais capitalista, né? Por que que só existe, né? Se a gente parar pra pensar, vai, quando você pensa em processadores, na mesma hora, cara, na tua cabeça vem Intel. Em segundo lugar vem AMD. Cadê? Cadê mais, cara? Tem que ter mais concorrência. Então, aí, bem lembrado que na hora lá Até um no. dia desse nem a AMD vinha na cabeça, não tá vindo agora, né? Ah, velho, mas com esses Threadrippers, eles são excelentes, velho. Não tem como. Os caras são filhos da mãe. Esses processadores aí é pra você ter um desse e ficar 10 anos com ele. E aí, na hora, eu tava até falando, aí, bem lembrado que um dos colegas lá de trabalho, ele falou: não, tem a Qualcomm. Eu falei: cara, é verdade, tem a Qualcomm. Qualcomm é uma potencial aí para entrar nesse mundo aí dos processadores, porque a Qualcomm tá muito limitada a mobile, né? Mas eu tenho certeza, a Qualcomm parece ser ela passa, né, uma impressão de ser uma empresa que quer inovar, que quer pegar novos pulos, que quer chegar, que quer ir além, né? Então eu tenho uma esperança dentro de mim que pode ser que no futuro a gente veja aí computadores de verdade saindo com processadores Qualcomm e a gente veja aí uma nova marca, né, uma nova empresa competindo com Intel e AMD no mercado. Então, eu acho interessante isso. Então, por isso que eu fiquei um pouco triste quando eu soube dessa notícia, porque eu não, eu queria que a Samsung continuasse com os Exos, né, para ter mais concorrência. Ah, não, mas não, mas vai continuar, é só um new branding. E mesmo assim, cara, tem MediaTek, agora tem os processadores da Huawei, tem a Bionic. MediaTek, Pô, MediaTek sim, MediaTek tá aí representando. velho. É que você fala MediaTek aqui, velho? Ah, meu primeiro celular foi MediaTek, respect. Aquele Razer Ah, não qual? lembro, eu sei que a Razer. É Razer 4? Ah, sei lá, cara. Saudades da linha Razer. Saudade da linha Ryzen design industrial, viu? Quando o smartphone tinha bons designs. Remember that you're standing on a planet that's evolving and revolving at 900 miles an hour. That's orbiting at 19 miles a second, so it's reckoned a sun that is the source of all our power. The sun and you and me and all the stars that we can see are moving at a million O miles que eu queria fazer agora no final era o que eu deveria ter feito no início, que é canelada. an hour. Canelada, o que que houve? Já recebemos canelada? Não, eu mesmo fiz minhas próprias caneladas, né? Eu reescutando o podcast, editando, você acaba, né? Ah, eu falei essa besteira aqui, deixa eu corrigir. É, a primeira besteira que eu falei, na verdade não é besteira, na verdade daqui é um complemento, besteira vem depois. É um complemento, que eu tinha falado, a Huawei, ela, eu falei, fui categórico em falar diversas vezes que ela era a principal distribuidora de antenas, né? Tecnologia 4G e 5G. Ela é tão a principal, cara, que a concorrência, a galera que concorre com ela, Cisco, ZTE, a Ericsson, Nokia, eles falaram após o ban, né? Que eles não tinham como começar a distribuir rede 5G agora, porque a Huawei estava pelo menos há 2 anos na frente dele na tecnologia. Cacete, velho. Que isso, mano? Caraca. Caraca, caraca, caraca. Interessante como é que uma empresa consegue dominar, né, uma área assim, né? Isso é o quê? Não, mas isso, vamos olhar para o âmbito ali interno, né? É muito investimento, acredito eu. Não conheço a empresa, ainda não assisti Chernobyl para pegar o feeling da empresa, mas escutem o primeiro cast para vocês entenderem. Mas eu acredito eu que isso é muito investimento em ciência, né? Em pesquisas ali, em estudo da galera, né? Pesquisas, enfim, eu tenho certeza, para os caras serem desse jeito, é uma valorização muito grande que a empresa tem, inteligência deles, né? Em capacitação, em pesquisas, enfim, não só em vender, né? Não é só vender. Eles fizeram o básico, né? Que toda empresa deveria fazer, ter visão, né? 4G, o que depois? Ah, 5G, tá ok. Exato. Tá, e uma coisa agora que eu errei, Em determinado momento eu falei que a LG tá falida, né? Eu falei alguma coisa assim, a LG, ah, tá falida lá na Coreia, não sei o quê. E na verdade, não. A LG realmente está falida, mas é no mercado de smartphones. A relevância mundial e dentro do próprio mercado dela lá da Coreia tá péssima. Eles estão Assim. pondo dinheiro de fora dentro da parte de smartphones, basicamente. Estão perdendo dinheiro aí já há um bom tempo. É, cara, assim, eu acho que eu acho que a era de eu acho que a era de ouro em smartphone da LG foi quando ela lançou o G3 e o G4. O G5 e os posteriores, mais do mesmo. Não interessou, veio a concorrência com produtos melhores, aí a LG foi de mal a pior. Mal a pior. Tanto que agora o mercado, o quem segura os dados, eu não sei por que eu não estou vendo a Huawei aqui. Isso não faz sentido, talvez. É, realmente eu não sei. Mas assim, o mercado mundial de smartphones no momento é realmente tem um gap aqui. É 42% da Samsung, 23% da Motorola. Mercado mundial, tá falando aqui, mundo todo. Do Oiapoque ao Chuí. Apple, 13%, LG 8%, e o interesse. Ah, não, calma, calma, gente. Volta, volta aqui, viajei. Mercado brasileiro, por isso que eu não tô vendo Huawei aqui. Mas não, mas é sacanagem. É sacanagem você em querer colocar a Huawei no dentro. Porque, mano, vai lá, por que que o mandarim é a língua mais falada do mundo? Mandaria ninguém mais falar do mundo, não sabia disso. É claro! Já viu quantos chineses tem na China? Velho, qualquer coisa que os chineses usam vai ser a primeira coisa mais usada no mundo, velho. Não é justo. Tem que excluir os chineses dessa conta. É, chineses e indianos, então. Tem até uma lista que eu estava vendo recentemente das redes sociais mais utilizadas no mundo. Aí você sabe que lá na China, Facebook, Instagram, essas redes sociais não entram, né? E aí tem uma rede social que é tipo o Facebook, o Twitter deles lá, que é uma coisa muito estranha. Eu não sei o nome, tá? Me perdoem, realmente, eu gostaria de saber para trazer a informação completa. Quem sabe eu coloco no show notes. Mas é uma rede social que só funciona na China, tá ligado? Porque eles não têm Facebook lá. E aí ela entra, essa rede social, ela entra na lista das redes sociais mais utilizadas no mundo, mas só os chineses usam, só os chineses têm acesso a ela. Então, tipo, é só porque lá tem chinês pra cacete. Por metro quadrado não cabe. É que você esqueceu, é o WeChat ou o Weibo? Não, o WeChat é o Japão. Não, é China. É China não, pô. É China e Japão. É É China e China e Japão, o Japão. WeChat? É China e Japão. Deixa eu ver aqui. Eu vou até pesquisar. Pode pesquisar. Ah, pode pesquisar. Sinta-se à vontade. É, o WeChat, tá bom. Acertou. Aqui, ó. Lembrei. Aqui, ó. Achei aqui, ó. É a rede social que entrava na lista, né? É essa tal de Weibo. Weibo é a rede social. Aí entra, esse Weibo entra na lista de redes sociais mais utilizadas, mas só porque, olha só, população, ó, na hora que a população da China. Simplesmente 1,3 bilhão de pessoas, dado de 2017, cara. O mundo tem 7 bilhões de pessoas, né? Agora, só a China pega 1 bilhão só pra ela, mano. Por isso que o mandarim é mais falado do mundo. 1 bilhão de pessoas falam em mandarim. Então, pronto, cara. Isso, eu queria voltar para o mercado mundial de Achou? smartphones, que a LG ela não aparece no mercado mundial. Na verdade, quem está liderando é a Samsung, em seguida a Huawei, Apple. A Huawei já passou a Apple já faz um tempinho. Aí depois da Apple vem a Xiaomi, Oppo, e aí a Samsung deve estar lá na 57ª posição. E aqui dentro do nosso mercado, uma coisa interessante é que, claro, a LG ainda tem 8%, né, com os K merda dela. E, perdão aí para quem usa os K da LG, mas quem usa celular intermediário da Samsung e LG merece um tapa no pé das orelhas bem dado. Caraca. É, merece, cara, sinceramente merece. Mas, assim, no momento, tá uma briga entre Xiaomi e ASUS. Você acredita que a ASUS só tem 2,83% do nosso mercado? Ah, mas para mercado mobile você fala, né? Isso, mercado mobile. Ah, Axos não é. Não, cara, você tem que entender que a ASUS está aqui. Tem smartphone da ASUS na CIA. Considere isso. Saber se a empresa ela é acessível, tenha seu smartphone na C&A. Eu te pergunto, tem Xiaomi na CIA? Não tem. Qual é o market share da Xiaomi aqui no Brasil? 2,55. Tá, não, não, show, mas assim, porque a galera sabe, Xiaomi tá na boca do povo, né, cara? Tipo, a pessoa não precisa nem ser entendida de tecnologia, conhece a Xiaomi e Não, sabe mas dos produtos dela. bocão desse povo, né, cara? Bocão, porque 2% na boca do povo, enquanto a ASUS está 2% com campanha na TV, smartphone na C&A e 2%, meu amigo, que é isso? É, assim, eu não acho que eu fico, desde que eu vi o vídeo do presidente falando Axos, eu não consigo. Ficou. Eu acho que essa empresa, ela não é tão presente assim, sabe? Eu mesmo não vejo muita coisa da Asus por aí. E vamos lá, os celulares da Asus, elas são muito limpão, assim, eles não têm features que chamam a atenção, né? Não, na verdade, a base da ASUS é exatamente isso. É o celular básico, bom, bonito e barato. Na verdade, se fosse para mim atualmente, assim, aí, você não tem dinheiro, você precisa comprar um celular. Qual marca você vai comprar? Certeza, se fosse para mim comprar um celular aqui no Brasil, oficial, porque eu com certeza compraria um Xiaomi, mas se não pudesse comprar um Xiaomi, eu tivesse que comprar aqui no Brasil, homologado, Anatel, eu compraria um da ASUS. Porque os da ASUS, eles são ainda melhores que os Motorola, são mais baratos. A ASUS se esforça para entregar alguma coisa melhor que a Motorola e mais barata. A câmera é melhor, o processamento é melhor. Geralmente eles são melhores que os da Motorola. O negócio é que não está na boca do povo. Isso você pensaria, né? Nossa, a Motorola está mais. Todo mundo fala Motorola, né? Todo mundo. Cara, bicho, vem. Você vai na rua. E só tem 23%. Você vai na rua que a pessoa tem Moto G. Moto G, ou então a merda lá do Jota, não sei o quê. É J5, J7. Sinceramente, a Samsung se redimiu esse ano. Toda a linha de smartphone esse ano da Samsung é finalmente uma linha assim. Tá, eu não tenho dinheiro para comprar um smartphone bom, preciso comprar um smartphone, digamos que ruim, mas o ruim que a Samsung está oferecendo é um ruim muito diferente do que ela ofereceu os anos anteriores, que sinceramente, cara, é o que eu falo. O ruim da Samsung nos anos anteriores é que o cara merece um tapa no pé do ouvido. Só quem faz pior é a LG. O cara que compra celular da LG, eu entendo se o cara trabalha numa área assim que precise de um celular mais robusto, né? Porque os celulares da LG, eles são rugged, né? Eles têm certificação militar. O mais básico, você consegue tacar ele na privada, você consegue tacar ele na terra, você consegue pisar, passar com o carro por cima, que talvez ele não vai quebrar. Os da Samsung não, né? Já são mais frágeis. É verdade, cara. Eu, enfim, agora que você tá falando, eu realmente nem sabia que os telefones da Asus era bom assim. Eu tava comparando os telefones da Asus, só pra você ter ideia, na minha cabeça, uma comparação automática que fazia, eu comparava os telefones da Asus com os telefones da Multilaser. Sério? Sério. Nossa, cara, não, ASUS é. Alcatel, tá ligado? Não, celulares. Cara, é top. Estou vendendo celular com borda infinita, Note, por R$ 1.000. E, tipo assim, dá de 10 a 0 no Moto G, não sei o que, Plus do Caramba 4. No Carrefour, que é a loja que cobra Realmente, agora eu caro. te mandei uma imagem aí no Telegram para você ver uma coisa interessante. A gente tá falando dessas paradas. Olha que legal. O quê? Troca fone? A Trocafone tem stand físico, eu não sabia disso. Eu sabia, você pode. Inclusive, ele se parceria com a LG e Samsung, eu acho. Você, não, com a LG e ele se parceria com a Magazine Luiza. Para você entrega os celulares a eles e eles te dão um dinheiro de volta. E a parceria com a LG é que você vai no stand da LG e dá o celular e eles te dão um desconto aí de volta no seu próximo aparelho. Mas assim, a ASUS faz smartphones bom. Ela, inclusive, a ASUS, eu acho que é a única empresa que tem um processador especial da Snapdragon só aqui pro Brasil. Caraca, também não, velho. Realmente vou dar mais valor à Asus. Vou dar uma olhada nos Bem telefones mais dela. Quem valor. sabe no Sim, ela próximo tem eu até um lanço. telefone equivalente esse seu que você tem aí, que também custa R$ 600 na Riachuelo. Para Achou você ver o ele? quanto que ela tá aqui no Brasil. Gente, alguém, por favor, faz uma conta de quantas marcas foram faladas aqui. Vai que eu vou mandar um e-mail cobrando um patrocíniozinho pra cada uma. Vou colocar paga nós em tudo. É, cara. Foram as caneladas? Tem mais algum? Não, acabou, era só isso por enquanto. Por enquanto, né? Próximo podcast tem as caneladas desse cast. É isso, então? Vai fazer o merchan da semana? É, vamos fazer o merchan da semana, né? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse cast. É, o segundo, né? O nosso segundo podcast, o primeiro, eu particularmente, eu gostei mais desse. O primeiro, eu acho que a gente. É, primeiro é o primeiro, né? A gente sempre erra, tá desculpado, né? Mas eu particularmente gostei mais desse, enfim. Mas passa lá, passa no primeiro episódio, né? Escuta lá. Legal, eu espero que vocês estejam gostando desse formato de cast. Se vocês tiverem opiniões, dicas, enfim, não serão lidas. Se eu falei, se você só quiser xingar a gente mesmo, os canais estão abertos, né? Diz que... entra lá no nosso site bugando.com.br, onde todos os podcasts da... a gente não tem só o Edcast, a gente tem outros casts também na casa, tá? O Bugando é uma central de entretenimento para você nerd, geek. A gente tem alguns posts de divulgação, assim, a gente quer, né, ser que desses canais que fazem uma divulgação científica, porque é uma coisa que está escassa no Brasil. E, enfim, é uma central de entretenimento para você que gosta desse mundo de tecnologia, que gosta desse mundo de filmes, séries, games, enfim. Se você gosta disso, entra no site bugando.com.br que você vai com certeza se apaixonar. Lá tem isso e mais um pouco. Entra lá, tem lá os comentários, fala com a gente através dos comentários, tá? Só você se logar lá com seu Facebook, sua conta do Google, e a gente conversa pelo Disques, lá nos nossos comentários. Se você quiser mandar um e-mail, for uma coisa mais pessoal, quer se abrir, quer se declarar, manda um e-mail para podcast@bugando.com.br, que eu vou estar recebendo o e-mail de vocês, tá bom? Por favor, no assunto do e-mail, coloque o nome do cast que você quer conversar, porque como o Ed, que não é o único cast da casa, a gente precisa identificar qual é o cast que você está se referindo ali, tá bom? Bem, por mim é isso aí. Eu já... E como todo mundo sabe que ninguém vai parar o cast para ficar copiando a caneta ou e-mail, vai ter no show notes, né? Exatamente, vai ter no show notes. Se você quiser me seguir nas redes sociais, segue lá no Twitter, @srtriunfo, senhor Triunfo, coloca lá, porque, enfim, Triunfo tá no sangue. Ítalo, faz as suas considerações finais. E a gente... Eu já fiz há meia hora atrás, cara. Meia hora atrás, cara? Que isso? Não quer que ninguém te siga no Twitter, nada disso? Eu jamais. Fique longe de mim. Muito bom, gente. Então, é isso aí. Um beijo. Até o próximo cast, que é semanal, hein? Nesse cast a gente decidiu que o Edcast vai ser semanal, né? Vai sair que dia, Ítalo? Quarta-feira. Exatamente. Toda quarta-feira a gente vai postar o Edcast pra vocês, tá bom? É um compromisso que a gente vai assumir com vocês. Toda quarta-feira, dá uma olhada no seu agregador. A gente ainda tá aprendendo, então pode ser que demore um pouquinho pra sair, não saia no dia, porque o feed não atualizou direito, enfim, a gente está aprendendo isso ainda, mas toda quarta-feira é um compromisso que a gente tem com vocês de lançar esse cast, tá bom? É isso aí.